Aí, mais uma vez, abrindo seus olhos, geração profética, conexão Brasil-Estados Unidos, diretamente de Boston. Yeah, your mad satisfaction for all my brothers out here. We just represent, so open your eyes, we're here to save your Jesus Christ, number one in our lives, that's it. Vejo fracasso estampado em várias caras. A toda vida louca tarda, mas sei que não falha. Amarga frustração, viver sempre prostrado. Seu presente já indica que o seu fim é trágico. E não me admiro de tanta ignorância. Um abismo puxou outro, sobrou a ganância. Mas não me canso, a ideia aqui é consciente. Você já cansou de escutar, mas nunca entende que o barato da vida não tá na artilharia. Só em consequência é mais um fruto de sua rebeldia. Faço um gesto, um sinal pra você enxergar, mas tá nublado, tá embaçado e não vai clarear. Pois sua cegueira vai além da visão natural. Sua pose de malandro afirma que seu estado é mal. A vida continua, você viveu no engano. Abra seus olhos, mano, o velho sangue tá jorrando. Abra seus olhos, abra seus olhos. Só treta sem sentido. Sua existência é uma doença e a cura é um gatilho. Lágrimas já não existem, elas não rolam mais. A frieza congelou seu coração e a paz. Somente frases tristes compõem a sua vida. Mas pra quem tá no labirinto, a fé é uma saída. Fé mal depositada, fé mal posicionada. A idolatria mata mais que o crack na quebrada. Cultura brasileira, a idolatria cega. Mas pra quem tá desesperado, nisso se apega. À espera de um milagre que não vai acontecer. A fé se esfria e dá lugar ao ódio em você. E marcas vão ficando, vão ditando o seu destino. Tudo de bom se foi, agora só restou vazio. Lembranças vêm em você pro voo do veneno. Abra seus olhos, mano, velho, o sangue tá escorrendo. Não faz história, nem fica na memória. É como a folha que resseca o vento leve e nunca mais retorna. Fazer o que pra quê? Se você quis assim, mandei a minha ideia e o teu sangue não vão cobrar de mim. É tipo assim, meu mano, livrei a minha cara. O tempo se esgotou, pra quem ficou já tô em outra barca. Se acreditou ou não, melhor acreditar. Abra seus olhos, mano, o velho sangue vai jorrar. Mission, homie, just representing generation prophetic for y'all. Represent all the time, it's like this. We doing this thing right here for Jesus, so pay attention to it. Yeah, yeah. I try to tell you, homie, but you ain't trying to listen. You see me on the block, and every day I'm preaching, just doing my thing. I'm ready to bang. I do this thing for the Lord, nigga. Ain't no shame. I walk with the Holy Ghost, and when I talk, all you see is flame. I'm on a mission together with the holy saints. Back in the days, I was blind and couldn't see, but God came down and rescued me. He showed me love. He cleaned me up and put me up above. He opened up my eyes and made me see. He made a real soldier out of me, so I could proceed in this walk and save the lost. In his name, he uses me as a powerful tool, cause I know the game. I've been there, where you at? I used to gang bang, I was lost, blind and deaf, so I truly know the path. And let me tell you, without God, the devil got your back, homie. Yeah, ayo, the devil got your back, homie. Yeah, the devil got your back, the devil got your back. And that's that, nigga. Yeah, yo, we represent right here, Generation Prophetic, 2007. We doing this thing right here for Jesus Christ, dog. We banging all the time, so keep your ears open, cause the next move is gonna be bigger. Representing all the time, God we love and God we trust. Peace for y'all.